tá no punk. Dominando prodígio, tá de volta no jogo. Tá no punk, FS tá no punk. Tá no punk, tá no punk, tá no punk. Prodígio, prodígio, prodígio. FS tá no punk. Dominando prodígio, tá no punk. Dominando prodígio, tá de volta no jogo. Mais quente que o fogo, pegada NJ, yeah. Bitch, na vibe MDK. Hey, como é de lei, minha filha diz que é uma princesa, porque é filha de um rei. Olho por olho, dente por dente, minha sina é ser olho por olho e rima por rima. Espero que me entenda. Na matemática das ruas, improviso vezes rap é igual a uma lenda. Tenho a caneta pesada, enfim, e sim, teve que ser assim. Quando Emicida disse o menino do morro virou Deus, logo eu pensei, ele já deve ter ouvido falar de mim. Pensando agora bem, arma na mão, corte com bem. Terrorista Saddam Hussein, emblemático, tático, fanático, prático, pitbull devorando poodle. Na minha mente tem mais informações do que tem no Google. Realidade Matrix, riscada Technics, proibida Wikileaks, em revistas vários cliques. E pose no mundo onde há garotos de 30 anos e homens que viram homens com apenas 12. E o governo é ironia demais. Fazem leis que reprimem a guerra, mas nunca nos deram paz. Serial killer de snapback, causando uma chacina e apagando um incêndio com gasolina. Entorpecidos burgueses na pista. É muito rapper de internet brincando de anarquista. CDF das ruas agindo como um talipã. Cresce aonde heróis são fracos e heroína é uma vilã.